tenham neste momento, neste financiamento, que se lhe seja dada alguma garantia, porque elas, os mercados fecharam e deixam de ter sustentabilidade financeira e as empresas vão deixar de ter capacidade para pagar o layoff. Isto terá um desemprego em catadupa ao nível do hospital. Diria que é uma preocupação, mas como digo, tenho estado a fazer reuniões com o governo para tentar, todos os empresários que me quiserem fazer chegar, que estejam nestas condições, façam-me chegar ao Presidente da Câmara, o Presidente da Câmara recebeu-me já, como tem feito com alguns empresários, para tentarmos encontrar essas soluções e essas propostas. Como sabem, o visto a nível nacional, eu acho que também há empresas de grande porte e de grande dimensão que vão a estas garantias e, derivada à sua estrutura, conseguem muito mais rapidamente, mas nós precisamos defender estas empresas que não têm milhares de trabalhadores, mas que são muito importantes. A soma delas é fundamental aqui para o equilíbrio do nosso concelho e destas famílias que trabalham, e também das famílias dos seus próprios empresários. Muitas vezes empresários heróis, porque não têm, como sabem, não têm a mesma, em termos de vias de comunicação, continuamos aqui muito fechados, e eles têm sido verdadeiramente heróis. E a Oliveira do Hospital tinha agora uma taxa de desemprego, vejam como era. Há 3 meses, as empresas de construção civil pediam-me para eu lhe arranjar trabalhadores. Mas eu, no tempo da Troika, era eu que pedia às empresas que tinham lá casos mais dramáticos. E por isso sempre considerei, tenho uma grande consideração pelos empresários, sobretudo aqueles que têm uma vida honrada, que arriscaram e ganharam o seu dinheiro. É legítimo. Aquilo que eu acho é que as grandes fortunas é que deviam ser solidárias agora com aqueles que são mais pobres e aqueles que passam mal. Porque também, deixem-me dizer, o Estado não tem capacidade financeira para tudo também, porque a dimensão do problema é gigantesco. E por isso nós sabemos que o Estado não tem... O Estado tem um conjunto de limitações, como a própria Câmara Municipal, que está a fazer o seu trabalho, mas temos também limitações financeiras. E por isso aquilo que eu acho é que nós precisamos de um Portugal mais solidário, sobretudo para aqueles que mais precisam, e sobretudo para os problemas que podem não aparecer hoje. Alguns já aparecem hoje, mas vou-vos dizer, daqui a 2 ou 3 meses, Oliveira do Hospital estará pior do que está hoje. Ninguém duvida disso.